da Juliette, Oceané 622. Ingresso e portão 612, 625. Autorizado ingresso para o 612, 6225. Ingressando no pátio, Oxané. Está no pátio, Oxané? Alfa e Kent, bom dia. Directrice, Company Identification, send maintain level 040, clear and bom for arrival. Alô, bom dia, Europa 083. Europa 083, good morning. Company Identification, 040 and bom for arrival. Ident, send to level 040, cleared on bound arrival. boa sorte. Foi ótimo para o táxi. Firme. Checa o equipamento, clareza 2. Golf Papa Eco Brasília, Upper Zulu 17 autorizado, nível 400. Curva direita, Arbor 1, transmissão elefa. Controle Salvador 1208, transponder 5471. Firme a saída e o transponder. A saída é Arbor 1, transmissão elétrica. Chame torre. Livre ingresso partilhando e pronto. Papai Eco, prossiga. chama para o táxi. Estou no 0 no 3, ele está achando para ingresso no 7. Mantenha o ponto de espera. Alfa Alfa, autorizado a decolar pista 17, vento calmo. Livre ingresso é partilhado e pronto. Afirmou, é partilhado e pronto. Grau falso, decolado ao 02, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, brigadão, Oscar Alfa. Controle, bom dia, papapá, Oscar Alfa, Alfa na boa, transição eleva. Zero three, send to 2,000 feet, 2,500 feet, Mercedes 103, clear final, another approach to runway 10, final exit with the 366, com established. Okay, we request the VOR approach for runway 10 and descending now to 2,000 feet, Europa 083. For the descent to 2,000 feet, Mercedes 1013, final rect has a position to intercept final approach, VOR, the automatic echo procedure. Copy, descent to 3,000 feet on QNH 1013 and we'll call you establish the VOR for runway, VOR DME runway 10, Europa 083. 2,000, com station on final, your approach. We're maintaining our 3,000, can we descend down to 2,000 feet, Europa 03? That's correct, cleared 2,000. Copy, 2,000 we'll call you established on final, Europa 03. Pascal Falls, está em contato radar, tudo em mantenha 430 sem restrições. Sem restrições ao 430, obrigado, Alfa. Qual a altitude que está mantendo agora? Chamou o Oscar Alfa Alfa, controle? Qual a altitude que cruza na subida? 7500, 075 agora. Alfa Eco, autorizado a decolar, pistão 7, vento, calmo. Three, complete your approach, runway 10. 10 seconds now, travel the top, request 118, small 9 and 5. Tower on 118, small 9 and 5, we got Europa 03. Tower, bon dia, Europa 03 on final, runway 10. Roger, Europa 083, clear to land runway 10, wind calm, QNH 1013. Clear to land runway 10, QNH 1013, Europa 083. Stop off, vou direto left. Direto left, obrigado, Alfa. Salvador. Salvador, bom dia, Papa Romeo Golfo Papa Eco, decolando aqui. Romeo Golfo Papa Eco, está do radar, decolar e se mantém 400 na Arguro. 400 Arvoro, não vou falar. relação à Alfa, está presente? Tráfego na mesma saída, mesmo equipamento. Ainda o perfil lateral de saída, algum problema? Vai cumprir o Alfa. Acho que o Alfa ficou a velocidade na saída. Alfa, Alfa, Alfa, ele está indicando 190, Oscar Alfa. Oscar Alfa, chame Recife em 260, alterna 288. 260, 288. Tem alguma velocidade que a gente possa entregar para ele poder liberar a coisa de alerta para o Golfo Papaya? Fica a subida a critério, a velocidade por enquanto, Golfo Papaeco. Não, tá ok, Oscar Alfa. Tá com 190, mas se quiser a gente acelera para facilitar pro, Alfa, pro Golfo Papaeco atrás. Vai transferir então 260-282. Ok, Oscar Alfa, Alfa, pode pegar 250 na subida? Ah não, aí também não, aí eu vou descer. É, 200, tá bom? 210, sei lá. Tá bom, tá ótimo. Foi mal, é bem que eu queria empregar 250, mas não dá, né? Alfa Juliet Gate 11, Europa 03. Alfa Juliet Gate 11, Europa 03. Sofaiaco, chame Recife em 260, alterna 288. 260, 288, bom dia. Salvador, muito bom dia. Ocean Air 6225, por gentileza, 360 Brasília. Ocean Air 6225, bom dia, autorizado Brasília, nível 380, Opera Zulu 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor 1, transição Elefa, transponder 5514, controle Salvador 1208. Muito obrigado, 3220, 10, decola, curva direita, 5514, 9208. Arbo 1, transição eletra, UPZULU 17. Baúcha 6225. Chileno 6225, atendimento correto. Que coordena 3620? Eu agradeço, senhora. Sim, te mandei, escuta. Muito obrigado. M2V5 autorizado, nível 360. Muito obrigado, Sara. Obrigado mesmo. Disponha. 963, informação eco. Coro 963, bom dia, autorizado para Confins, Campeiro Zulu 21, nível 360, decola da 10, curva direita, arbor 1, transição elefa, transponder 5525, controle Salvador 120 decimal 8. Ah, o Gol 1963, destino Galeão. Corrija então, o Gol 1963, o Galeão, autorizado 360, apenas número 857. Curva direita, Nadael Lederume, transponder 5523, controle Salvador 1208. Gente, Gol 1963, Galeão aprovado, 360, apenas número 857, decola, curva direita, Nadael Lederume. 5523, transponder, controle 208, 963. Correto, time pronto. Tá, mané. Dael Lederume. Desculpa, o 96 retornando, não existe saída aqui. A gente tem Dael, transição Motiva, Ilhéus, Coral ou B10. Transição, é para quatro posições. A rota é DC Tengumi, até novembro 857, Mouso. Ah, entendi, mas eu preciso de uma saída. Da El, eu preciso de uma transição. Não existe essa transição Irumi, por favor. Entendi, confirmo. Só que você vai voar saída da El, somente da El. Depois voa posição Leda e depois voa posição Irumi. Ah, tá. Então saída da El, DCT Leda, DCT Irumi. Obrigado. Third round, good morning, go 1-8-5, destination Echo, destination Brasilia, ready to come in. Go 1-8-6-5, approved to Brasilia, flight level 360 via Upper Zulu 17. Take off runway 10, right turn, Arbor 1, transition left. Level 1, transition left. Departure control 120.8, Conk 5530. Call 1865, feedback correct, call for push. Go 1865, request push back and set up. Go 1865, approve it, push and start, go for taxi. Go for taxi, go 963 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, tá bem. 6211, autorizado Galeão, Oper November 857, nível 360. Curva direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5517, controle Salvador 120, decimal 8. Táxi do 963 a bordo 178, 178, autonomia. 3 horas e 20, Guarulhos. 963, autorizado táxi, à direita, Vtex Índia, ponto de espera da 011895, que negar no 04. No 04, ajuste, livre à direita, ponto de espera 11895, boa, 963. Alternative? 1865, conforme alternative. Approved taxi, vai taxi para Índia, holding point, only 10118, that's one under 5, KNH1014. Decola da 10, vento 310 graus com 3 nós. A linha decola da 0 da 3. 165, line up and maintain runway 10. Voo 1963, decolado ao 36, chama em controle 120.8, bom voo. Controle 1208, muito obrigado, bom dia. Três, contato radar, decolagem, se mantém 360 após 2000, beleza. Após 2000, direto Leda, subindo para o 360, igual 963. 49, identifique, disse mantém 040, chegada a Bomb. 5, click for takeoff runway 10, wind 040 degrees with 3 knots. One 865, airport net 38, call departure 10.8, have a good flight. 1208, have a nice day, 1865. Salvador Control. Morning, go 1865, Arbor Departure. Arbor 1 Departure. A direita via Índia, ponto de 0 1185, que é legal no 04. Obrigada, bom voo. Autorizado, 963, chame Recife, 251, Aldena 28, decimal 35. 251-2835? Correto. Obrigado. Landor Alessa. Alessa, go 1865. Graças ao seu colar. Podia, Chanel 629, linha decola da 10, vento variável com 2 nós. Decola, vento variável com 2 nós. Táxi 6225, nós temos 168 a bordo, 3h30, Goiânia. Autorizado o táxi, via prédio principal, ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95, QNH 1094, é via parte principal, táxi Índia. B14, parte principal, Índia, 1895, obrigado, bom nome. Obrigado, você também. Patronove, após pila, ajuste a navegação para o CA 8366 para a final do RN, da 10. Deixa o autorizado para 2500 pés, o último transformador 104. Liga final RN, deixando estabilizado. Confirma a mensagem, foi para o gol no 649. Correto. Repetir por gentileza. Deixa para 2500 pés, o último transformador 104. Após pilas, navegação para o CA Vida 366, para final do RNAV, está livre para o final do vencimento, chama estabilizado. 6211, decolado aos 44, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom voo, bom voo, obrigado. Bom, você reporta estabilizado para o vencimento. Ah, Salvador, chama 6221. É 2-1-1, está em contato, radar de decolagem, tudo no material 360, após 2000, voe letra. E acione código 5517. 5517, após 2000, direto letra, né?